Oi, de madrugada, oi, toque, toque, toque na porta da minha casa. Oi, quando eu atendi, era Isabela. Hoje, hoje, hoje, hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega. Ó, oh, que bagulho louco, o que não te estranha. Jacaré fica de coisa, não viu, e tem piranha. Já que o mundo tá louco, se liga aí, moleque. Hoje é o Mac, Mac, vai. Pra mim o coração, ela mete. ela quer tequila, uísque, vodka e catuaba. Ela quer uísque, cerveja, vodka e catuaba. Ela tá pedindo, ela tá pedindo, ela tá pedindo. Uma noite a cada de vocês. Oi, pedindo? Sarrada, pedindo. Sarrada. E agora, Gil? Oi, dá uma sarrada no ar. Sua gostosa, vai, toma sua gostosa, vai, toma.